paz do Senhor. Quem avisa, amigo é. E Jesus avisou antes, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Para mim, bom ânimo é enfrentar os problemas. Nossa vida é como um quarto cheio de problemas, e os problemas são como os animais. Tem problemas do tamanho de um passarinho que a gente guarda na gaiola, parece que dominamos. Serve até como decoração, mas faz uma sujeira. Tem aqueles problemas que são pequenos no começo, crescem como elefantes. Depois não podem sair nem pela janela nem pela porta, de tão grandes. Deixamos num canto, parece que ninguém está vendo, mas quando começa a mexer, destrói tudo que tem pela frente. Tem aqueles problemas como cobras escondidas, os segredos. Se alguém pisar, vai morder todo mundo. Enfrente os problemas. Jesus é por você. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.